cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Atirei a pedra ao charco, a ver no que ia dar. E como se fosse um barco, pus a água a ondular. Quis saber da minha sorte, quis saber do meu futuro. Para que sentido é o norte, que estrela brilha no escuro. Pus ao correr da ribeira folhinhas de mil vontades, para que a vida queira dar-me amor e amizades. Para que a vida queira dar-me amor e amizades. Pus ao correr da ribeira folhinhas de mil vontades. Por mais que seja a distância, por mais que a gente se ausente, são segredinhos de infância que ficam dentro da gente. São segredinhos de infância que ficam dentro da gente. Por mais que seja a distância, por mais que a gente se ausente, o vento que anda sem estrada a correr pelo mundo fora, diz onde anda a minha amada amanhã por esta hora. Ervinha, tu que és matreira, anda-me adivinhar lá para a próxima feira quem vou escolher para dançar. Verdade ou não diz a gente, as crenças essas são minhas. Deu uma vida por presente o que eu pedi às folhinhas. Deu uma vida por presente o que eu pedi às folhinhas. Verdade ou não diz a gente, as crenças essas são minhas. Por mais que seja à distância, por mais que a gente se ausente, são segredinhos de infância que ficam dentro da gente. São segredinhos de infância que ficam dentro da gente. Por mais que seja à distância, por mais que a gente se ausente. Bem-vindos então a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. Seguramente que a pessoa que hoje convidamos para estar aqui na Boa Nova a apresentar o seu novo disco, seguramente que nos pedia pagar a renda. E eu digo isto porquê? Porque deve ser dos nomes que mais vezes nos referimos quanto a um espaço que ele abriu, bem perto de Sintra, e que tem sido o ponto de encontro e o alfobre de muitos músicos. Falámos sobre ele com o Ricardo Charrás, com o Rogério Charrás, com o Sebastião Antunes, há dias com o Miguel Guizas também, portanto, o Miguel Guizas, que veio estar aqui em Tábua e em Ceia, e falou-nos também desse espaço, por ser também amigo do próprio Rogério Charrás. Enfim, não há quem nos tenha passado aqui na Boa Nova que não fale sobre aquele espaço que também o Fernando Pereira, que é assim o nosso convidado, vai administrando e vai sendo ali um ponto de encontro. Repertamos-nos, portanto, à Taverna dos Trovadores. E aí, já não é só a taverna, portanto já também tenho o sabor de Sintra, também tem música. Uhum. E o Canto dos Trovadores, que vou abrir agora também um dia destes. Muito bem, olha, eu tenho para consigo uma falha, portanto, que disse, prometi que assim que houvesse a oportunidade estaria consigo no seu local. É verdade que não se proporcionou ainda, e a verdade é isso, nunca é tarde, não faltarão oportunidades. Porque a verdade é que nós já não falávamos desde janeiro de 2014, a propósito da altura de Serranias, portanto já lá passaram... Enfim, parece que foi ontem, mas já passaram 5 anos e qualquer coisa. Pois bem, Fernando, um beirão, novamente aqui na Boa Nova, para falar deste seu novo disco. disco de Fernando Pereira e Real Companhia, portanto, este O Trovador. Fernando, bem-vindo então uma vez mais aqui, enfim, à casa conhece bem e à zona conhece bem. Exatamente. Aqui este, num disco que desde logo também tem aqui o cunho, enfim, do Rouxinol de Pomares, também aqui com as fotos, portanto. Exatamente, pois bem, vamos falar hoje em casa, como se estivéssemos frente a frente. Este disco, uma vez mais, vindo de si, é sempre uma celebração. Juntar amigos, e claro, assim é que se justifica depois começar aqui a falar das terras que também conhece e destas serranias. Ora bem, como é falar sobre algo, alguém que eventualmente só conhece por via daquilo que lhes mostrou ou daquilo que lhes conta? Olha, portanto, eu sou, portanto, faço as minhas músicas todas e neste álbum só está uma letra que é minha, que é a Serra do Açor, que é a minha autobiografia, que repito já em alguns discos. Mas, de facto, eu já tenho uma parceria com o Sebastião Antunes desde 1994, penso eu. E é uma pessoa a quem eu dou umas dicas daquilo que eu pretendo para inserir na música, portanto, aquele ambiente que eu quero. E ele realmente escreve muito bem e não abdico desta parceria. Portanto, vamos fazer agora outro disco, já estou a trabalhar, tenho muitas músicas feitas, e então vamos tentar fazer outro disco, talvez para o ano, ou para 2021, vamos ver. Mas é uma pessoa realmente fantástica e eu considero talvez um dos maiores fazedores de canções em Portugal. Até no sábado vou participar num espetáculo dele no Capitólio, como convidado. São os 25 anos da celebração da quadrilha, da fundação da quadrilha. Foi na Taberna dos Trabalhadores que começaram, dei-lhes um palco para eles começarem a trabalhar. Nasci em terras de xisto, à beira do rio Ceira, em lugar de balsa sem porto, numa serra onde o Açor pousou, em leito de feno dormi. Cresci na terra do sorgaço, correndo em lameiros verdejantes. Ouvi o sopro dos ventos, junto ao correr das levadas, vi noite sem luar. Ouvi histórias de bruxaria, lendas de lobisomens, talmo creves e mouras encantadas, vi sementeiras e colheitas, as malhas e debulhas. Saltei fogueiras de rosmaninho, acendi um madeiro de Natal, cantei janeiras no povoado, cheirei alecrim e loureiro, bebi chá de sabugueiro. Nadei nas águas do Alva, na ponte que tem três entradas, em avô terra de poetas, cantei baladas ao luar, até o galo cantar. Que importa ser acordado dos sonhos desta noite, pela cruja que é surga, ou pelo sino da capela, tudo isto existe. Isto é belo, nada mudou, tudo está como era antes. Daí, precisamente, há pouco te dito o alfobre que tem sido esse espaço. E bem sabe que entre os seus pares é um espaço, já podemos dizer, mítico, não é? Aliás, no próprio disco, neste próprio disco, tem aqui vários autores musicais, o próprio Rui Veloso, a falar sobre este espaço. Que prazer deve dar a alguém ser possuidor de algo que, na prática, tantas pessoas a consideram como, entre aspas, uma casa? Não, olha, é tanto, tudo isto, eu costumo dizer aos meus amigos, se eu não tivesse sido nada e criado na Serra do Sur, vim para cá com 7 anos, e toda a minha adolescência passei aí sempre as minhas férias, tanto, não teria estas casas, porque estas casas realmente, tanto a Taverna dos Trovadores, como o Sabor de Sintra, como agora também o Canto dos Trovadores, as pessoas chegam aqui e realmente entram numa casa. Portanto, a decoração é toda feita por mim, com aqui a Portugalidade está sempre a celebrar, e se calhar é o único espaço onde nós podemos trazer, às vezes já se juntam aqui 4 gerações, porque isto é o outro lado da noite, como eu costumo dizer. Aqui só cantamos normalmente em português, também posso referir a Ana Lins, também é uma das cantoras aqui da casa, portanto, residente, e tanto a gente junta a gastronomia, a bela gastronomia da nossa região também, a tigelada, o bucho, o arganil e outras coisas que vêm daí, portanto, há boa música e aos bons vinhos. Isto é um local realmente que eu costumo dizer que trabalho e ainda me pagam por cima. Faço aquilo que gosto, quero dizer. Faço aquilo que gosto e ainda me pagam por cima. Exatamente. Aliás, diz-se que basta arranjar um trabalho de que se goste e não terás de trabalhar um único dia da tua vida, não é? Mesmo, é isso mesmo. Ora, a verdade, já se viu que há Ana Lins, tem aqui voz também neste disco, quer no Saber Esperar, quer no Fraga da Pena. Sim. Mas este disco é feito de vários amigos e, curiosamente, como dizia há pouco, juntando várias gerações, pessoas bastante mais novas e pessoas já de alguma idade, já avançados, né? De respeito, enfim, à experiência que vão tendo. Sério. Congregar pessoas como o Edu Miranda, o Carlos Lopes, o Zé Salgueiro, o João Ramos, o Paulo Loureiro, enfim, eu não queria estar a dizer muito mais porque já vou esquecendo, a Filomena Pereira, enfim, é assim mais fácil. Mas congregar estas pessoas todas para um disco é feito já na perspectiva do disco ou de algum modo é feito na perspectiva de vamos cantando e depois vamos então aqui selecionar? Não, sabe que isto para mim é uma família, entende? Portanto, o João Ramos, que já toca comigo há 43 anos, desde a fundação do Romances, muito antes do Romances, o Zé Salgueiro, quando acabou Estrovante há 30 anos, também se juntou a nós e, portanto, é pai do meu sobrinho e tocamos desde essa altura. E o Edu Miranda, desde que chegou a Portugal há 31 anos, que colabora comigo e toca quase todos os dias nos meus passos. Portanto, o Benjamin do grupo é o Carlos Lopes, apesar de já ter 40, mas começou pai aos 18 anos a tocar com a Real Companhia. E depois tenho o Paulo Doreiro, o marido da Ana Lins, também está connosco há uns 10, 15 anos. E a minha irmã, a Mena, portanto, desde que nasceu, que está ligada também à música, tal como eu, desde o colo da mãe, não é? Maneira que isto é, e depois juntas a isto todos os amigos, que eu quero que sempre colaborem. Nos meus concertos, que foi agora no dia 13 do mês passado, no Olga Cadaval, aqui em Sintra, no Grande Auditório, quem lá esteve realmente foram os... aqueles que fazem parte dessa família. Portanto, Ana Lins, o Rogério Charraz, o Sebastião Antunes, uma miúda muito que é ali das Secarias, a oriunda das Secarias de Arganil, que é a Sherry, que é uma cantora fantástica, Caldeira, que é considerada talvez uma das 5 melhores vozes portuguesas. Já foi nossa convidada aqui no Caso Fazem Que Se Toca, com o disco de estreia. Sim, exatamente. Ai, que bom. Sim, nós vamos estando atentos. Aliás, de todos estes nomes, creio só e na Ana Lins que não entrevistámos aqui no que respeito ao Caso Fazem Caso Toque. Enfim, é um programa, mas também, uma vez mais, estamos sempre a tempo, não é verdade? Claro. Enfim, é um programa que já há 15 anos. O ano passado, quero dizer que eu sou presidente, eu sou tão regionalista e gosto tanto da minha terra, onde eu fui criado, foi na Sorgaçosa, né? Na Freguesia de Tomares. Muito bem. E sou presidente da Comissão Melhoramento. Que o ano passado veio à Sorgaçosa. É tanto a Ana Lins, tanto o Sebastião Antunes, a Joana Amendoeira, o Paco Bandeira e foi a Real Companhia. Foi um cartaz de luxo. Sempre que é possível, os meus amigos dão uma mãozinha. Bem, tive pena de não ter sabido, senão provavelmente teria, se tivesse tido possibilidade, estaria com certeza. Ao correr da queda de água, fui lavar o sentimento, deixei acalmar a mágoa enquanto escutava o vento. A saltar entre os penedos, as águas vão ensinando as lembranças e os segredos que a serra vai murmurando. E as penas quem as apaga para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga são como a fraga da pena. E as penas quem as apaga para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga são como a fraga da pena. enquanto a tarde se deita nas sombras da penedia. A água aos poucos ajeita o raiar do novo dia. Trigueira de água nos dedos desce da serra apressada, vem cantar pelos penedos para me saudar à chegada. Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena, adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena. Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena, adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena. Penas apaga para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga são como a fraga da pena. Enquanto a noite me afaga, enquanto a lua me acena, adormeço ao som da fraga, ao som da fraga da pena. Habituamos esta zona das Serranias e muito da Serra do Açor, de facto, de volta e meia a ter atividades em Lisboa. Aliás, é uma zona onde as pessoas são muito, vou dizer isto, bairristas. Aliás, provavelmente mais que até a própria cidade de Oliveira. De facto, Arganil tem esse condão por via da comarca de Arganil e não só. Enfim, um conjunto de grandes circunstâncias, até históricas. Essa condição, de facto, esse bairrismo e essas casas que fundou aí em Lisboa, acha que é condição necessária para conseguir ter discos como este? Não, repare, eu antes de ter estas casas, antes de ser, eu era músico já, portanto, eu toquei com o Paco Bandeira, antes disso estive num grupo que era o Grupo da Ação Cultural, o GAC, que colaborava muito bem com o Zeca Afonso. Pois, em 81 comecei a tocar com o Paco Bandeira até a 90, com a banda do Pedro Osório. Portanto, eu em 1990 é que eu adquiri a Taverna dos Flores, que era um espaço muito pequenino, hoje é enorme, não tem nada a ver com aquilo que era na origem. Mas de facto, a música começou muito antes de toda esta coisa, porque eu comprei a Taverna exatamente para ter um palco, percebe? Só que depois comecei a ver que realmente também tinha jeito para outras coisas e para o negócio. E então, olha, juntei o útil ao agradável e tanto sou hoje hoteleiro não, da restauração, por um pouco por, não foi por eu querer muito, fui obrigado, digamos assim. Sim, e também faço parte, aliás, também da Associação Aresp, portanto sou vice-presidente da Assembleia Geral, também estou metido então nisto também da parte da restauração e do comércio, não é? Bem, daqui você percebe que o Fernando, se há coisa que é transversal à sua vida, é a vontade de fazer coisas. Pronto, isso aí vai pela música e vai também pela restauração. Risquei um traço num pedaço de papel, o amor sonhado equilibrado num cordel. Juntei pedrinhas que ainda tinhas por juntar, e ao fim do dia já te via germinar. São ligações que a gente inventa por amor, são as razões, sejam lá elas o que for. Cruzei a estrada encruzilhada pela emoção, no outro canto havia espanto e ilusão. Mas das saudades fiz vontades de cantar, e deste passo fiz o abraço para vos dar. São ligações que a gente inventa por amor, são as razões, sejam lá elas o que for. Thank you. ganhei coragem pela viagem a fazer. Cruzei a estrada palmilhada pelo querer. Saltei o muro de um futuro a desbravar. Das amizades fiz vontades de aqui estar. São ligações que a gente inventa por amor. São as razões, sejam lá elas o que for. Fui peregrino de um destino a percorrer. Guardei na herança a lembrança do saber. Liguei as horas às demoras de esperar. E deste passo fiz o abraço para vos dar. São ligações que a gente inventa por amor. São as razões, sejam lá elas o que for. São ligações que a gente inventa por amor. São as razões, sejam lá elas o que for. Mas fazendo coisas e pegando aqui neste disco, e num contexto que nós sabemos que os discos hoje em dia não vendem, enfim, no entanto, o Fernando tem o condão de querer, enfim, insistir com o contrário, ou seja, tem aqui um disco, e também com a tal simpatia do Rochinol de Pomares, tem aqui um disco em termos gráficos muito interessante, aliás, e até, quando digo muito interessante, não barato, porque o tal conjunto, quer em termos de trabalho, quer o conjunto de páginas que depois temos aqui acesso. Sim. Não só por testemunhos, as próprias letras das músicas, a ficha técnica. Ora bem, hoje em dia, fazer um disco destes não é, entre aspas, já quase contra a cultura. Pois, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Portanto, normalmente, quase todos os meus clientes e amigos ficam sempre, dou sempre uma lembrança, não é? E a melhor lembrança que eu posso dar é cultura. Não é uma caneta, não é um isqueiro, não é uma garrafinha de vinho do Porto. Portanto, é cultura que eu dou às pessoas. Portanto, isto é essencialmente. Portanto, não me interessa muito ter o disco à venda nas superfícies da FNAC, etc. Porque isso obriga-me a ter que andar a fazer concertos, portanto, à borla, entre aspas, portanto, nesse espaço. Eu não tenho tempo. Vou agora, por exemplo, em termos de programas de televisão, eu escolho aqueles onde eu quero ir, vou à Praça da Agri no dia 28, e depois, porque dia 29 tenho um concerto no Pinhão, perto da Régua, e vou aproveitar, obviamente, para ir visitar a minha casa, a Estela da Cerdeira, mas de facto, tanto não invisto na música, quando tenho que ter concerto e tenho, muitas vezes, tanto a Áustria, Santo Meio Príncipe, a Rússia, não sei quem, vamos fazer os concertos que são sítios que eu gosto muito, mas de resto não faço a minha profissão a música, mas quando ela tem que estar em primeiro lugar, está. Portanto, é um pouco assim também. Se amanhã tens de partir, não digas à madrugada. Deixa um sorriso ao sair, para eu fingir que é chegada. Não é fácil escolher entre o partir e o ficar. Não é fácil entender quando alguém quer voar. Se alguém de nós se lembrar do que nunca se lembrou, que seja um bom recordar do tanto que aqui ficou. E já que assim tem que ser, seja qual for o lugar, guarda a vontade para ter a vontade de voltar. Amanhã tens de partir, não saias pela hora errada. Não é fácil decidir o rumo que leva à estrada. Se o amor chegar então, não deixes de o atender. Abre os braços e dá-lhe a mão e deixa-o acontecer. Thank you. vento nos disser a teia que os sonhos tecem. Vai-se o tempo de aprender caminhos que não se esquecem. Há uma estrada a percorrer que seja feita a sorrir. Faz o que houver a fazer se amanhã tens de partir. Há uma estrada a percorrer que seja feita a sorrir. Faz o que houver a fazer se amanhã tens de partir. E à semelhança do que fizemos outra vez que falou connosco, já vai algum tempo, demos a oportunidade do Fernando Pereira dizer assim: ah, eu se fosse fazer um concerto ao Oliveira do Hospital, estes são os músicos que eu levaria. Claro. E permitíamos-lhe dar-lhe fazer essa escolha. Hoje em dia, enfim, já passaram 5 anos e tal, que músicos é que traria para fazer aqui um sarau em Oliveira do Hospital? O que é que eu levaria? Exatamente. Olha, que convidados teria? Eu levaria com certeza absoluta, portanto, os meus músicos da Real Companhia todos, com a Ana Lins, portanto, que é sempre uma das pessoas que connosco colabora, com o Sebastião, com o Rogério Sarraz e com a Shelley, portanto, era, além da minha irmã, como é óbvio. Claro. Era uma noite em grande música portuguesa. Temos feito cá por baixo, portanto, aqui é mais por Sintra, mas pronto. Precisamente. Criamos agora em Bruxelas também a festa da Vinha do Vinho. É essa a questão que eu faço. Convidados. Juntar essas pessoas, né, porque, enfim, são mais requisitadas também, às vezes também há problemas de agenda, não? Podia, enfim, eles próprios, sim, sendo virtuosos, sim, músicos, claro, também porque... são convidados para outras coisas, não é? Claro, claro. Mas pronto, eu por exemplo, agora vamos fazer também o Viva a Música da Antena 1 no dia 9 de dezembro. O Armando Gravelheira, pronto, e é difícil, por exemplo, o José Salgueiro vai estar em Macau, no Festival de Jazz de Macau. Este fim de semana, por exemplo, o Edu Miranda esteve na Polónia, em Katowice. E o Carlos Lopes esteve com o Mário Pacheco numa ilha dali do Pacífico. É sempre difícil nós juntarmos todos. Às vezes não vamos com os estetos, portanto vamos em quarteto ou em trio, mas portanto, normalmente quando nós temos as marcações com antecedência, a gente tem o grupo completo, obviamente. O mar na janela, um tom cinzento ao fundo, deixa a solidão baloiçar na mão ao sabor do mundo. Tenho a porta aberta e o poenta cair. Aprendo a esperar para te ver de olhar a sorrir. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer, aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor e a sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer, aprendo a esperar. Deixei um segredo aquecer na lareira para te murmurar no aconchegar de alma viajeira. De qualquer maneira ouço a tarde a passar. Guardo o meu querer, tanto por dizer, aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor e as sabe encontrar? Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer, aprendo a esperar. Thank you. quantas formas há para ser feliz. Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem os sabe a cor, eles sabem encontrar. Quem nos cala a dor de não as achar. O vento chamar, o anoitecer. Deixo acontecer, aprendo a esperar. Quantas formas há para ser feliz? Quem será que as viu? Quem será que as diz? Quem lhes sabe a cor, eles sabem encontrar. Quem nos cala a dor de não as achar? O vento a chamar, o anoitecer. Deixo acontecer, aprendo a esperar. Para si, fazer um disco destes é quanto de transpiração e quanto de inspiração? Olha, é assim, a inspiração, eu sou uma pessoa que vou sempre beber à fonte, e quando vou, não é por acaso que eu às vezes gosto de andar sozinho pela serra, vou ao Porto da Balsa, que foi a terra onde eu nasci, visito o Porto de Vacas, que foi a terra onde a minha mãe nasceu, onde tenho familiares. Na Sorgaçosa, portanto, tenho lá ainda uns tios e uns primos, portanto, o meu avô foi uma vítima de um incêndio de 87, portanto, lá ardeu a casa, portanto, e nós depois, portanto, tivemos que mudar-nos para a Portela da Serra, quando eu tenho a casa. Mas aí, essa é a minha inspiração, é sempre a minha serra, portanto, é a Fraga da Pena, toda Cucurinho, Piódão, a Foz d'Égua, a Voca, onde eu, aliás, eu menciono na Serra do Açor as baladas que eu cantava ao ar, na Ilha do Picoto e na Ponta das Três Entradas e por aí. Portanto, eu costumo dizer que a minha terra é a Serra do Açor. Portanto, eu costumo dizer que é a Pampilhosa da Serra, é Arganil, é Góis, Oliveira do Hospital e Tábua. Portanto, as minhas referências na minha vida e na minha juventude são esses cinco concelhos. E é quando está cá que mais cria ou quando está em Lisboa que tem essa saudade e que de algum modo vai criando? Não, sabe, eu também moro aqui numa aldeia rural, aqui a 25 km de Sintra, à beira-mar, antes da Ediceira. Portanto, é uma zona também muito rural, que eu, às tantas, eu, por exemplo, entrei em minha casa e não tenho necessidade de sair, porque eu tenho uma floresta, como costumo dizer, em minha casa, tenho o campo lá, portanto, só que é à beira-mar, portanto, não tenho os rios, o Ceira, o Alvo, o Zezer, o Dão, portanto, mas tenho um mar enorme, portanto, eu não tenho muita necessidade de ir beber, porque realmente ali abstrai-me tudo e estou também num paraíso, como eu costumo dizer. Mas de facto, eu queria é melodias, percebe? Portanto, as melodias são minhas, mas depois a parte dos músicos fazem tudo, eu normalmente só ponho, vou fazer dois takes da minha voz, e é o que está, não sou, como costuma dizer, um perfeccionista. Para mim é assim, que está bem, ok, está tudo bem. Onde os olhares descansam e pousam na cor do mar, onde os desejos se lançam para o vento os fazer voltar. Se a vida está do avesso, ali ponha calma em mim, onde o mar tem o começo e onde a terra tem o fim. Em cada dia que acabo, acabo por te levar, e vamos ao fim ao cabo ter um namoro com o mar. Em cada dia que acabo, acabo por te levar, e vamos ao fim ao cabo ter um namoro com o mar. As ondas são companheiras e gostam de receber, conversam tardes inteiras com quem as sabe entender. Eu sei que o mar é tão grande que não se pode medir, maior é o meu sorriso quando te vejo a sorrir. Em cada dia que acabo, acabo por te levar, e vamos ao fim ao cabo ter um namoro com o mar. Em cada dia que acabo, acabo por te levar. E vamos ao fim ao cabo, ter um namoro com o mar. Se a vida está do avesso, ali põe a calma em mim. Onde o mar tem o começo e onde a terra tem um fim. Eu sei que o mar é tão grande que não se pode medir. Maior é o meu sorriso quando te vejo a sorrir. Cada dia que acabo, acabo por te levar. E vamos ao fim ao cabo, ter um namoro com o mar. Em cada dia que acabo, acabo por te levar. E vamos ao fim ao cabo, ter um namoro com o mar. De algum modo, quando vai para estúdio já tem a noção do que quer gravar? Ou às vezes em estúdio ainda acaba por ter algumas, enfim, algumas nuances ou ouvir algumas não, opiniões? Às vezes até desisto de gravar algumas coisas. Portanto, há coisas que era para gravar no álbum da Real Companhia, mas que ficaram. E agora também já tenho coisas que não gravei neste álbum, mas que vou gravar noutros. Eu tenho para aí 80 ou 90 músicas feitas. Estou também a fazer uma música sobre romarias e procissões, porque fiz uma marcha que era, portanto, uma marcha que foi no álbum da Real Companhia em 2005, salvo erro, que é da Arquibalão. Portanto, depois pediram para fazer algumas marchas também e vou tentar fazer. Mas o projeto para o ano é fazer um disco de canções tradicionais de Natal. Portanto, eu com a minha irmã, porque temos na nossa infância tínhamos músicas muito bonitas, cantávamos no Natal e nas janeiras, e hoje em dia acho que é uma tristeza os nossos filhos andarem a cantar o Jingle Bells e outras músicas que são importadas. Que são muito bonitos, realmente, da época de Natal, mas nós temos um cancioneiro riquíssimo. Exatamente. Minha aos Açores. E eu fazê-lo está também, enfim, de algum modo, a perpetuá-lo, que muitas vezes pode-se perder. Obviamente não, porque acho que nós temos, repare que a música tradicional, o canto alentejano é património mundial e é um ser outros tipos, o fado também é, mas o fado realmente, eu por exemplo, aqui tento incutir nos turistas que nos vêm visitar, que o fado não é a música de Portugal só. Quer dizer, temos uma música riquíssima, temos o vira, as chulas, a música que é cantada em mirandês, com influência celta, as músicas alentejanas, os Açores, da Madeira, os Corrinhos do Algarve, temos uma música muito, muito rica, deve haver poucos povos no mundo que tenham uma música tão diversificada e de tão grande qualidade. É, aliás, é na música e na gastronomia que se vê a diversidade deste nosso país, tão pequeno. Sabe que uma das principais saudades que a gente tem quando está fora, o máximo 10 dias, é chegar ao aeroporto de Lisboa e dizer, estamos em Portugal. E a nossa safra é quando encontramos restaurantes de imigrantes portugueses, por esse mundo fora, não é? Em que nós vamos matar as saudades, comer um franguinho no churrasco, com leitão, ou uma feijoada, e isso é que, portanto, diverge um bocado do resto, não é? Que é uma grande alegria para nós. Não me faltar jeito, hei de falar contigo. Tem de ser a preceito, anda a ver se consigo. E verás que eu te digo que me vai no peito. Anda a ver se consigo, se não me faltar jeito. Anda a escolher palavras para te dizer que lavras neste peito a saltar. Anda a ganhar coragem para te dar a mensagem deste tanto gostar. Anda a escolher maneiras só para que tu não queiras me dizer-me que não. O não está garantido, vou ser mais atrevido e faço esta canção. Se não me faltar jeito, hei de falar contigo. Tem de ser a preceito, anda a ver se consigo. E verás que eu te digo que me vai no peito. Anda a ver se consigo, se não me faltar jeito. Se não me faltar jeito, hei de falar contigo. Tem de ser a preceito, anda a ver se consigo. E verás que eu te digo que me vai no peito. Anda a ver se consigo, se não me faltar jeito. Caíste-me em graça, cada hora que passa, passo a imaginar qual será o momento em que eu tenho o talento para te saber cantar. Não há nenhuma norma, nem sei qual a forma de saber dizer. Nada mais natural que o teu que especial que traz este querer. Não me faltar jeito, hei de falar contigo. Tenho de ser a preceito, anda a ver se consigo. E verás que eu te digo que me vai no peito. Anda a ver se consigo, se não me faltar jeito. Não me faltar jeito, hei de falar contigo. Tem de ser a preceito, anda a ver se consigo. E verás que eu te digo que me vai no peito. Anda a ver se consigo, se não me faltar jeito. Ora, já falámos aqui de que este disco já foi apresentado nomeadamente no auditório Jorge Sampaio, no, apresentado, enfim, enquanto disco para mostrar. Neste momento, o que é que tem previsto já em termos de concertos para começar aqui este O Trovador, para se chegar às pessoas? Olha, portanto, já temos, portanto, temos concertos em Barcelona, uhum, e em Viena, da Áustria. E, portanto, devemos ir a São Tomé, que quase todos os anos vamos fazer o 10 de junho, mas depois estamos a preparar alguns auditórios, porque vamos em quarteto, não com o grupo todo. Isso está mais ou menos agendado para alguns auditórios, e agora vamos ter, como eu lhe disse, na opinião, no dia 29. De resto, portanto, o nosso palco é sempre aqui, entre a Taberna dos Trovadores e o Sabor Sintra. Quase todos os dias temos concertos em trio, em quarteto, né? Com a Ana Lains, ou comigo, ou portanto, no fundo é o grupo da Real Companhia, parte-se em dois e fazemos a animação nos dois passos. Cansava a borboleta a rodopiar, lembra um amor antigo que não quis voltar. Lembra quem lhe fez bem, mas nunca ficou. Vai sorrindo por quem tanto chorou. Tal como uma rainha, princesa sem par, enche o salão sozinha para não se encontrar. Faz um brinde à alegria de copo na mão, engana a fantasia com a solidão. Descansa a borboleta num fundo sonhar, pousa calma e discreta, o amor vai chegar. Descansa a borboleta num fundo sonhar, pousa calma e discreta, o amor vai chegar. Valsa da borboleta vai de flor em flor, dança inquieta em busca do amor. Dança porque a saudade também faz dançar. Quem quer ter a verdade, basta acreditar. Como quem espera um dia que não quer nascer, amanhã quente ou fria há de acontecer. Canta uma melodia que nunca esqueceu, nem reparou que o dia já adormeceu. Descansa a borboleta num fundo sonhar, pousa calma e discreta que o amor vai chegar. Descansa a borboleta num fundo sonhar, pousa calma e discreta que o amor vai chegar. Descansa a borboleta num fundo sonhar, pousa graça calma e discreta, o amor vai chegar. Descansa a borboleta, no fundo sonhar. Pousa calma e discreta, que o amor vai chegar. Está na altura, porque agora está com mais três, e é tudo muito rápido, de nos pedirmos do Fernando Pereira uma promessa uma vez mais, que assim eu tenho a oportunidade, tentarei visitá-lo e bater-lhe à porta, bater-lhe ao ferrolho, até para saber o que é andam a fazer. E porque acho justo que a Boa Nova também esteja a conhecer um pouco daquilo que é a extensão desta nossa zona do país, aí um pouco por toda, enfim, por toda, toda a capital, enfim, podemos dizer isso, com respeito a Sintra. Mas não queria deixar de ir embora sem saber a sua opinião, porque, enfim, considero como uma pessoa esclarecida, a sua opinião quanto a este fenómeno que há pouco aludiu, de outubro de 2017, enfim, que de algum modo tornou esta terra bastante mais cinzenta. Visto à distância, provavelmente estaria por Sintra quando isto aconteceu. O que deve ser, de facto, a sensação de impotência, para além dos que cá estiveram, que também a sentiram, mas de facto estar longe e ter a percepção de que alguma coisa menos boa estava a acontecer? Olha, eu por acaso, logo no dia a seguir, portanto, na segunda-feira, estava aí, junto da minha gente, para ver portanto, a dimensão da catástrofe. Já tinha 87, portanto, assistido a esta catástrofe quando o meu avô faleceu, mas desta vez foi muito mais grave e foi realmente a impotência das pessoas e a gente realmente, como diz António Judião, as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Mas eu acredito sempre tanto no ressurgir, no renascer. Né? Nós fizemos um concerto solidário, até também com a participação do meu amigo Rui Veloso, em que encheu o Olga Cadaval, portanto, foi 31 de outubro, penso eu, em que toda a verba, portanto, foi canalizada para uma conta solidária da nossa Comissão de Melhoramentos. Mas isso não ajuda nada, portanto, é uma gota de água neste oceano, não é? De maneira que, portanto, é sempre... Eu agora acho que o verde está a renascer. Às vezes é um pouco triste a paisagem ter a ver aqueles paus negros que ainda estão em pé, não é? Mas eu acho que vai renascer, e portanto, mais uns anos. Agora temos que ter realmente de fazer prevenção desse espaço fantástico, dessa maravilha de paisagem. Se eu não te disser o olá de sempre, não leves a mal. Um assunto qualquer me pôs descontente, mas é natural. É que às vezes a vida prega uma partida, nem diz o que quer. Fica então descansada, não perguntes nada, se eu não te disser. É só um dia, alguma relia que a vida inventou. E amanhã já passa, com teu ar de graça, e tudo mudou. É que às vezes a vida é pouco entendida em nos trazer alegria. É que hoje só preciso que me dês um sorriso, que isto é só um dia. É que hoje só preciso que me dês um sorriso, que isto é só um dia. Se me vires ficar num canto a pensar, não há uma razão, não é do amor. Não é uma dor, só inquietação. É que às vezes o mundo não para um segundo para me esperar. Se vais a qualquer parte, não tens de inquietar-te se me vires ficar. Conheces bem, toda a gente tem um dia pior. qualquer problema se torna um dilema ainda maior. Se uma coisa de nada fica atravessada, não deixa fugir ninguém. Não há nada de estranho, o amor que eu te tenho, tu conheces bem. Não há nada de estranho, o amor que eu te tenho, tu conheces bem. Um abraço, uma vez mais grato pela atenção que nos dispensou e já sabe, não temos data marcada, mas a porta está sempre aberta para si e para os seus, para falarmos sobre aquilo que vai fazendo. Certinho. Muito obrigado, foi um prazer enorme falar convosco. Um abraço para todos os serranos. Obrigado, nós. Não me digas nada, que eu já tenho ouvido, que era a minha estrada, com outro sentido. Sei bem a morada, eu não estou perdido, se algo está escondido. Não me digas nada, se algo está escondido. Não me digas nada. Descansa o teu braço neste ombro cansado. Sei bem o que faço pelo meu passado. Está bem arrumado, lá tem o seu espaço. Estou reconfortado, descansa o teu braço. Estou reconfortado, descansa o teu braço. Agarro o futuro com a minha existência, vou calmo e seguro, não há turbulência. Tranquila ciência que atravessa o escuro com esta cadência. Agarro o futuro com esta cadência. Agarro o futuro. Soltei a verdade no mar da esperança. Fiz da liberdade a cor da bonança. Guardei de criança querer e vontade e como lembrança. Soltei a verdade e como lembrança. Soltei a verdade.